Ok, sente, do 04, voo no 777. Controle Salvador, passarei do 2230. Bom dia, passarei do 2230. Desse mantenha 2 mil pés, direto do na 1014, com high speed, 2230. Tente para 2 mil, direto do na 1014. Papá, controle, prossiga. Comandante Papá, mantenha-se em condições visuais, transponder acionado, ingressando no corredor Vera Cruz. Solo, boa dia ainda, 35220, Livrão. 35220, bom dia, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5220. Boa tarde, tanto 3191, ponto de espera 190, pronto. O 1777, só confirmando, tá livre pro espectramento, ok? Reporta tarde. Ok, você quer aguardar mais uns minutos aqui, eu chamarei novamente. Sim. Obrigado. Espera 190. Tente, mas até a posição, temos um... Um Boeing da Webjet já passou externo. Aguarde autorização para ingresso e decolagem. Ativo, mantém a visual com o Webjet, 3190. Web 5728, pista 10 livre, autorizado. Pouso, vento é 10 graus, 13 nós. E o pouso, Web? O Juliette Tango Zulu, decolar 259, e chame o controle, 119.35. 1935, obrigado, até o retorno. Né? É. Solo Salvador, Coron 270 para táxi 88, a bordo da autonomia 3:45, Altena Galeão. Serve o pouso do Webjet após alinhar e manter a 10. Após o Web ali mantém pistão 10, tá? Por dizer, espera 118, só mesmo, 12, espera. Olha, o Papa mantém meu pés ou 1500? Vou me indicar para a Papa sua para 1500 BR, 1014 hoje. Papá. Só um instantinho, cópia por gentileza. Vou checar com a sala S. Ainda não recebi o plano, ok? Só um instantinho por gentileza para a cópia. Confirmando Índia November Alpha, seria toque arremetido em Vera Cruz. Só um instantinho, por gentileza. Web 01 no direita, solo 219. 219, obrigado. Já 32 no meio. Você vai direto para a posição 1, né? Mantenha este armário, número 2 na aproximação. Número 2. Web 5728, boa tarde, táxi via Alfa. Mantenha a posição, é só táxi da Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantenha antes da Juliette, obrigado. 6191, autorizada a decolagem, 130, 10 nós. Além mantém, está daí? Além mantém, 1270. Webjet 5728 vai manter a posição antes do ataque ser Juliette, aguardando apenas o Boeing da Gol iniciar o push na posição 05, ok? Certo, está aguardando o Webjet 5728. Iniciando agora o Gol 977. Sim, reporte pronto para o táxi, o Gol 977. Coitado. O Webjet 5728, após o Boeing da Gol adentrar o Pátio 3, autorizado ingresso Juliette, posição 05. Você faz a Gol, Juliette, posição 05, 5728. 770 vai aguardar 2 minutos alinhado, está no mesmo perfil de saída do táxi. Sim, gente, o 277. 319-1903-1935. 1976, de volta, obrigado. Controle, o Roberto de Abapá está nas proximidades de Paripe. Possibilidade é para a rotatória? Rotatória, Romeu Índia, Papá. Papá. Controle, Salvador, boa tarde agora. 3191 cruzando 2300. Boa tarde, 3191, no contato radar na decolagem. Sube e mantenha nível 380, Vidael. Dentro da El 380, tá 31 no avião, obrigado. Direita via corredor axé. Controle em 119.35, a torre em 119.6, dúzia e aciona 0171 no transponder. Planejamento correto, confirmando PAT 402 a bordo. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, transfere a torre em 1.8.6 dúzia, o ajuste no 0.4, bom voo. No 270, autorizado a decolagem, 130 com 10. No 270, autorizado a decolagem. Controle, o Juliette Tango Zulu pode acender para uma centena, livre da restrição. Está autorizado a acender a uma centena, Juliette Tango Zulu. Atenção, a centena, Zulu. Controle Salvador, está 3191 em forma de desvio esquerda, proa sul praticamente. Ele está formando sobre Israel. Não entendi a proa, pode confirmar? Proa sul, 180185. Ok, 180. Ciente, depois retorne na proa de Leda, 3191. Após Leda, está 3191. Quanto às 216, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 1014, reporte localizador número 2. 3000 pés, comunicador de chamar a LOC, da 270-062, controle 1935. 1935. Faixa minha torre, 1-8-612. Papá, obrigado. Ligou 270, decolou. 370, contato radar, suba para nível 360, o Edael. Edael. Final da 17. Reporta na final, 197. Tango Zulu, foi chamado de pouso em Bom Jesus da Lapa? Corrige, em Petrolina? Zulu 620. Ok, 1620, está autorizado direto Petrolina na presente, Tango Zulu. Direto Petrolina, Tango Zulu. Pronto pro táxi, agora no 777, 162 a bordo com fim, 2 horas e 50. No 777, táxi autorizado via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1 no norte, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Pátio Índio e Alfa, ponto de espera da 10, 186, agora no 777, bom dia. Controle Salvador, web 6721. Jet 6721, acione identificação, chegada a Mari, esse mantém nível 050. Chegada a Mari 050, pode voadora? Não, negativo, mantém estar Mari. Mantém a chegada, 6721. Autorizado, né? 17120 com 10. Papá. Oi Salvador, muito boa tarde, eu vou no 777, ponto de espera da 190. 1777, autorizado. O ingresso e a decolagem, 120 com 10 nós. A linha e decola no 0, eu vou no 777. Paciente, reporte no passado. Tá 32 no meio, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, 10 no fato ajuste. 2000, autorizado ILS, reportará no localizador, tá 32 no meio, com 1014. Controle Salvador, possibilidade de fazer um desvio à esquerda de 20 graus, o Tango Zulu, por umas 10 milhas, liberar a formação. Tá autorizado desvio, Tango Zulu. Zulu. Controle, passarei 2230, está no localizador. 2 milhas e meia para externo, autorizado LS, torre 1-8612, passarei 2230. São Salvador, 14207. 2230, tá passando externo, baixado e travado. Cliente, continua agora na pistaleira. 2230. Cliente, informação ótica confere, autorizado Rio de Janeiro, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta para November 857. E segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5121 no transponder. Autorizado Rio de Janeiro 360, qual da pista 10 com curva direita, Dael, Leda e Dev. Posso seguir até novembro 857, rota do plano. 1935 controle, 5121 no transponder, da 14207. Protejamento correto, portão 01, chama pronto, pushback saneamento, azul 4207. Tudo bom, boa tarde, eu vou no 777 da El, vai passar 2000. No 777, contato radar, sub mantém o nível 320, feita da El. 320, Andael, comandante 777. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, Salvador. Prossiga. 42 milhas noroeste de Salvador, mantém 56 visuais no 85, 085. E chama agora o Centro Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45, boa tarde. O Gol 270 pode chamar o centro? 270 afirmativo, frequência 251, na alterne 3325, só boa tarde. Localizador TAN 3216A. TAN 3216A, complete final LF, chame a torre no 8612. 8-6. Tá pronto? Pronto. Reportar pronto, Índia 90 Alfa. Oi, Salvador, boa tarde, TAN 3216A. Pedro Solô aos 14, direita 219. Direita 219, Cavaleiro 223A. 3216, boa, ajuste a 614, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, tá 3216. Fala, Cavaleiro 2230, livrou? Passaredo 2230, táxi via Alfa Juliette, remota 1-4 do pátio principal. Alfa Juliette, remota no 4 do pátio principal, passaredo 2230. 777 solicita desvio à direita para as informações. Alívio desvio, voo 777. Obrigado. Toda boa tarde, azul 4076, clonação Oscar. Azul 4076, este é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1-0-1-4, desça para 2.000 pés, via chegada mar e pista 1-0, câmbio. Controle Azul 4076, a gente copiou a sua APC, a 2.000 pés com 1-0-1-4. Positivo, desça para 2.000, via chegada. 2.000, via chegada, 4076, 1-0-1-4. Ouro 754, via mar e desça para 2014. Mar e 2014, ouro 7. Será o índio do liberal. Jet 6721, desce para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Desce para 2014, na forma estabilizada, 6721. Liberal, após a passagem do TAN, fique atento à esteira do mesmo, autorizada sua decolagem após 120 com 10. Pouso. Alfa-Romeo, controle azul 4776, forma esquerda no pé de tapa. Tem uma formação aqui bem em cima de mar. Sim, a gente está autorizado na azul de tapa, 4776. Yeah. 6741, informação agora em curso ao Papá, Guarulhos 340, menos 5 cópia, por gentileza, prepare a Dael Leda Bidev aguardando. Dael Leda Bidev aguardando a informação, vou pegar Papá agora. Time Recife, frequência 1251, na alterna 3325, gol no 777. 251, 3325, gol no 777. Boa tarde. Boa tarde. Pode principal. Alfa Juliette para 10, da 329. Webjet 6741, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whiskey 50. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5162 no transpondo. MJET 6741, aprovado 340 para Guarulhos, saída da El, Leda, depois Bidev, 1935, controle 5162 no transpondo. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto para o estacionamento, WebJet 6741. Semana pronta, né? Fecha pronto. 4207 no portão 01, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, azul 4207. Isso, pushback acionamento, azul 4201. 3-0, controle Recife, é uma manobra. Boa. Recife, controle Recife, é uma controle Salvador, aqui é o Andy Weber Alpha, decolado 17, muito boa tarde. Índia November Alpha, uno mil pés, corredora Cher, porte no farol da barra e acione posição normal, código 0471. Não, o código 0471, Índia November Alpha, curvará à direita, via corredora Cher, uno mil pés, chamará através do farol da barra. Corrigindo, mantém o código 0171, Índia November Alpha. Firmo, 0171, Índia November Alpha. Tango Victor, Mike, Quebec, boa tarde. Confirme o pátio que se encontra? Controle, gol no 941, boa. Dado, nome o pés, decolagem da 17, curva à direita, via corredor Axé. Controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona 0161 no transponder. O Victor, Mike, Quebec. Foi ininteligível, ok? O cotejamento. Cheque equipamento e retorne novamente. O Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec continua ainda com chiado, ok? E a clareza, intensidade 01, ok? Assim, apenas com um pouco de chiado ao fundo, ok? O Victor Mike Quebec, por gentileza, coteja a informação. Surge a bordo no pátio da DEI para acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 094, bom voo. Solo trip 5490, ciente da Papa, autorização para Petrolina. Trip 5490, ainda não possui o plano no sistema, pois... Por gentileza, um minutinho, vou checar e retorno, ok? Cliente daí, por gentileza, nível 200. 4207, altero na Campinas, 3 horas e 40 de autonomia e 69 a bordo. Bora o táxi. Azul 4207, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 104, bom voo. De Alfa no ponto de espera, torre 186, ajusta 1-0-9-4, 4-2-0-7. Dornelis? Confirma para o sol. Salvador, boa tarde, azul 4033. Um minutinho, por gentileza, vamos checar as condições meteorológicas com o controle ilhéu, ok? Um minutinho, por gentileza. Na sua escuta, senhorita, 4033, azul. 00, chamando agora Recife na frequência 1285, alterne 2545. 2545, Tango Zulu, obrigado pelo retorno. Confira o vento para o MSF-DZO. A LBP do plano é 1335. 4207, ponto de espera da 1-4. Faz web na curta, nem mantém o azul. Faz web ali, mantém azul. O nosso plano aqui tá para os 30. Dada da colagem, 130 com 10. 5490 afirmativo, no meu sistema tá como se o plano fosse cancelado. Ok, aguarde. Gente, se eu mantenho a escuta, eu vou ligar pro plano de voo e vou verificar, só um minuto. Ok, obrigado. Dois, um, nós dois, cinco, direita, 219. Levado, 219. Autorizado decolagem, 120 com 10. Decolagem, 4207. O Gol no 941 pode white-up devido a informações? Gol 941 que solicitou white-up? Afirmativo. Afirmativo, 941. Ok, está autorizado direto, TAP, 941. TAP, obrigado. Azul 4076, interceptor LSX, sou 1-0. Azul 4076, autorizado final LS, chamando a torre agora em 1-8-6-12. 764076, obrigado. Por gentileza, para a cópia. Zero, 76, o ajuste 614, vento a 70, 10 nós, foi autorizado na 10. Repouso no 04076, no 0-4. O azul da colada 27, 1935. 1935, boa. O Mike Quebec, controle 1935, bom.